Em o nome de Jesus, dê um aplauso bem grande para o Rei dos Reis, ele está aqui. Antes de você sentar, abrace o próximo ao seu próximo, o próximo ao seu lado e diga: que bom que você está aqui. Tiago capítulo 4 e versículo 14. Pode deixar João 6:2 por enquanto. E já vai achando, por favor, apóstolo, Tiago 4:14. Que calor, não, filhos? Sim ou não? Está quente? Muito quente? Então repita comigo: o manto de prosperidade está sobre mim, e eu vou comprar o teatro, e eu vou isolar o teatro. Amém? Você tem que entender que tudo que Deus fez foi pela boca. E Deus disse que criou você no mesmo nível de autoridade dele. Mike Murdock ensina que a sua boca foi dada para criar aquilo que você precisa. Repita assim comigo: a minha boca cria o meu destino. Uau, uau, uau, uau. Pare para pensar nisso. Eu vou repetir, repita comigo: a minha boca cria ou destrói o meu futuro. Amém? O futuro que você quer, o futuro que você ama, o futuro que você sonha, o futuro que você precisa, não está em mim, não está no cônjuge, não está no familiar, não está no líder, não está no empresário, não está no empregado, não está no pai, não está na mãe. O futuro está na sua boca. Jesus Cristo disse: não procurem o reino dos céus em muitos lugares, porque o reino dos céus está onde? Dentro de vós. Faça assim: o reino de Deus está dentro de mim. Uau, uau, uau. Repita: isso me confronta. Repita: isso me confronta. Repita: isso me tira o sono. Repita: isso me tira a fome. Apóstolo, por que repetir tanto? Primeiro, por causa da lei da repetição. A única coisa que muda a sua vida, a única coisa que influencia a sua vida, é aquilo que você repete ou ouve repetidamente. Amém? Então repita assim comigo: o manto de milagres incomum está sobre mim. Eu verei os maiores milagres desta geração. Amém? Tiago capítulo 4 e versículo 14, por favor, Peter. Quem tem um Peter na equipe tem tudo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Alguém grite misericórdia. Amém, filhos? Então, nós vamos ter três pontos hoje aqui. Primeiro, eu vou dar alguns tópicos principais do livro que nós estamos estudando, que é um livro que realmente revolucionou minha vida. Se eu pensava que já orava, estou orando muito mais. Se eu já pensava que jejuava, estou jejuando muito mais. E se eu já pensava que eu tinha vergonha na cara, eu estou cada vez mais com vergonha na cara, porque esse livro fala o que a gente precisa ouvir. E nós precisamos nos converter cada vez mais e ganhar almas. Amém? Repita comigo: principal é propósito da minha vida. Adorar a Deus. Diga: eu nasci para adorar a Deus. Amém? Segundo principal propósito da minha vida. Qual é? Ganhar almas. Evangelizar. Ir aos hospitais, ir aos presídios, ir de casa em casa. Repita comigo: quando eu não me preocupo com almas, é porque a minha já está perdida. Misericórdia. Então, o primeiro ponto é uns tópicos fortes aí. O título de hoje é o quinto, né? Foi a nona segunda em jejum. Quantos dizem amém? Nona segunda em jejum. Não repare quando eu faço assim no cabelo, não é charminho não, não é dengo, não é vaidade. Há muito tempo eu já fui curado dessas coisas. É porque eu aprendi que nazireu sofre. Nazireu é que nem, fica que nem pescoço de mulher. Dá um negócio aqui que não sabe que é nazireu. Vem domingo que eu ensino para você. Amém? Segundo tópico desta reunião: Deus vai, Deus quer, Deus precisa prosperar você. Repita comigo: prosperidade Um dia eu ainda vou ter, não repita isso. Um dia eu ainda vou ter uma sonorização melhor aqui, um retorno melhor, que daí eu não vou ficar preso entre essas quatro caixas aqui. Repita assim comigo: prosperidade é uma questão de paternidade. Se o meu pai é rico, eu sou rico. Se o meu pai é pobre, eu sou pobre de maré, maré, maré. Quem é teu pai? Deus é rico ou é pobre? Deus é vencedor ou derrotado? Deus é bem sucedido ou fracassado? Então repita comigo: fracasso, você não pode fracassar. Quem nasceu para vencer? Quem? Diga: eu sou essa pessoa. Se você não se autoconvencer, ninguém convence você, meu filho. Se você não se automotivar, ninguém vai motivar você. Amém? Então Deus quer prosperar você. Primeiro porque... Obrigado, filho. Deus te abençoe em nome de Jesus. Primeiro porque prosperidade é uma questão de paternidade. Quem é o teu pai? É a lei da repetição, nobre. Entra na jogada que você descansa. Se você ficar me olhando com essa cara, sapucururu, dizendo que eu não gosto de repetir, primeiro, não sei nem por que você veio. Segundo, vai ser enfadonho para você. Terceiro, você não vai receber nada. Agora, se você entrar no jogo, tenha certeza, aquele que treina e sua no treinamento, ele não sangra no dia da batalha. Amém? Agora, aquele que faz meia boca no treinamento, ele vai ter meio resultado na batalha. Mas você sempre tem que olhar pelo lado bom da coisa. Ao invés de você ver que tem meio copo, está meio vazio, creia que ele está meio cheio. Tem pessoas que são tão pessimistas que eles dizem: eu não vou tomar porque está meio vazio. Eu prefiro tomar porque está meio cheio. Você sempre pode tirar algo positivo de uma circunstância ruim que está contra você. Então, segundo ponto: Deus quer fazer um milagre nas suas finanças. Segundo ponto: Deus quer colocar 5 mil na tua conta bancária hoje. 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, eu creio. Quantos dizem aleluia? Amém? Por quê? Para que você me ajude a comprar o teatro, para que você me ajude a comprar a vizinhança, para que você me ajude a comprar rádios. Imagina um culto como daquele de ontem à noite numa rádio que pega toda a região metropolitana. O que vocês acham disso, filhos? Amém? Segundo, Deus não quer que você sofra. Terceiro, Deus não quer que você seja envergonhado. Deus quer te dar vitória. Amém? Deus quer você com um programa na televisão. Quantos dizem aleluia? E terceiro ponto, eu vou ministrar a introdução do nosso terceiro livro, Leões Forjados no Fogo do Céu. Eu vou dar alguns tópicos aqui para você no final, que vai fazer você sair daqui com a crista em pé, com o cabelo em pé, com a espada na mão. Aleluia! Você foi chamado para vencer. Diga: eu fui chamado para vencer. Diga: eu fui chamado para vitória. Diga: eu fui chamado para prosperar no sobrenatural. Amém? Quinto ponto, quinto dia, quinto ensino, quinto tema: enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Se possível, anote tudo. Se você tem dificuldade para anotar, compre o CD. Tem pessoas por todo o Brasil e algumas nações. Quem me segue no Twitter sabe que eu não minto e não blefo, que segunda-feira à noite estão parando tudo para assistir o treinamento. Então você tem que valorizar o treinamento. Quando você valoriza o treinamento, Deus dá para você espírito de equipe. Espírito de equipe e valorizar o treinamento são os dois principais pontos para vencer em qualquer área da sua vida. Deixa eu repetir: Michael Jordan, o homem que foi o Pelé do basquetebol, um dos homens mais poderosos do planeta Terra. Ele disse: sozinho com o meu talento eu ganho um jogo, sozinho com o meu talento eu ganho uma partida, mas sem os meus colegas de equipe eu não ganho campeonato nenhum. Amém? Então você precisa da pessoa que está ao seu lado, você precisa da pessoa que está à sua frente, você precisa da pessoa que está atrás de você. Quando você valoriza o processo de treinamento, Deus dá para você o espírito de equipe. Quantos querem ser um carvão? Ah, está todo mundo acordado, hein? Ainda que alguns estão chamando atenção. Quantos querem ser um carvão? Ninguém. Quantos querem ser um diamante? A única diferente da molécula, do átomo molecular, da constituição molecular, do carvão que não presta para nada, e do diamante que é um dos objetos mais valiosos do planeta Terra, é simplesmente a unidade. Contam os sábios, os cientistas, que as moléculas, os átomos do diamante estão organizados e unidos. E os do carvão estão desorganizados e divididos. Então grite comigo: eu preciso organizar a minha vida e preciso ter unidade na minha vida. Terceiro ponto para você superar todos os limites em 2012. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Quem você é? Bendito ou maldito? Diga: eu sou obediente. Amém? Qual é a diferença do carvão imprestável para o diamante invaliável? Unido e organizado, organizado e unido. Todo o que está organizado está unido e todo o que está unido está organizado. Como está a sua mente? Como está a sua alma? Como está o seu pensamento? Como está o seu sentimento? Como estão as suas emoções? Como estão as suas paixões? Como está o seu ensino? Um dos principais presidentes dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, disse: aquele que não se prepara para se organizar, aquele que não estuda para se unir, aquele que não se planeja para viver, já está planejando o seu fracasso. Misericórdia, vire para alguém e diga: eu estou unido contigo, e nós vamos organizar o avivamento para a glória de Deus. Amém? Qual é o tema de hoje? Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. É simples, mas é profundo e é transformador. Primeiro ponto: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Ou seja, você não vê a coisa verdadeiramente como ela é, você vê como você é. Como assim, apóstolo? Se você é uma pessoa irada, você vai ter problemas de discussão com todo mundo. Se você é uma pessoa raivosa, você vai chegar na caixa do mercado e vai achar que a menina é raivosa. Se você é uma pessoa desconfiada, vai chegar na igreja e vai achar que os apóstolos são desconfiados, que os líderes são desconfiados. O mundo que você vive é o mundo que você vê. Então hoje Deus vai aperfeiçoar a sua visão. Diga: eu recebo. Qual é a importância do tópico de hoje? Caráter. Grite comigo e anote ao mesmo tempo. Eu quero ver se você é polivalente. Grite comigo e anote ao mesmo tempo. Se eu não cuidar do meu caráter hoje, principalmente quem está no altar tem que estar mais no treinamento. Eu quero ver os três. Se eu não cuidar do meu caráter hoje, Deus não pode cuidar da minha vida amanhã. Hoje você vai aprender a cuidar do seu caráter. E logo depois Deus vai colocar fogo no seu caráter. Diga: eu recebo fogo no meu caráter. Os grandes líderes seculares, os grandes líderes cristãos, os grandes líderes religiosos sempre ensinam uma coisa: quando existir fracasso, é porque existiu falha do caráter. Diga para alguém: não deixe o seu caráter falhar. Aleluia! O modo de você enxergar sua vida molda a sua vida. Anote isso. O modo de você enxergar a sua vida bem sucede ou mal fracassa a sua vida. A forma que você vê a sua vida determina que tipo de vida você tem. A forma que você enxerga a sua vida determina que tipo de vida você vive. Se você acorda de manhã e vê que você tem uma vida ruim, se prepare para uma vida terrível, brother. Mas se você acorda de manhã, mesmo com os cabelos que parecem umas gadenhas, parece que é um primata, mas você diz: eu nasci para vencer, eu nasci para prosperar. Essa é a forma que você está vendo a sua vida, e é isso que a vida vai trazer para você. Diga: eu recebo. O modo de você definir a vida determina o seu destino. Sua perspectiva de vida irá influenciar o modo de você investir seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes, abre aspas, como você enxerga a sua vida, fecha aspas. Todos conseguem me entender? Desculpe se eu sou muito acelerado. Primeiro porque a minha mente é acelerada. Se você acelerar a sua mente, Deus acelera os seus milagres. Segundo, eu não tenho tempo a perder. Terceiro, eu tenho 3 ensinos absurdos para soltar sobre você. E quarto, um dos meus treinadores disse que boi lerdo toma água suja. Vire para alguém e diga: deixe de ser lerdo. Vire para alguém e diga: deixe de ser parado. Eu vou jogar gasolina em você e vou acender um fósforo em você. Diga para essa pessoa. Essa pessoa vai pegar fogo. Quem veio no culto ontem recebeu um estouro de transformação. Ontem nós entendemos que um dos principais nomes de Jesus Cristo, qual é? Chefe. Aquele que entende de fogo, aquele que entende de panela e aquele que entende de óleo. E quando a pressão está sobre a panela, que o milho parece que vai morrer, puf, um estouro. E ele se torna alimento de multidões. Meu filho, verdadeiras transformações só vêm através do fogo. É só o fogo que transforma, é só a pressão que transforma. Se a pressão, eu tenho um mau hábito comigo, quanto mais pressionado eu sou, mais eu oro. Aumenta a pressão, meu Deus, aumenta a pressão, meu Deus. Certa feita o diabo, apóstolo Pedro está dando risada, ele sabe do que eu estou falando. Certa feita o diabo chegou para mim e disse assim, tá ruim o negócio, eu disse, aumenta a pressão. Aí o diabo ficou me olhando com uma cara de complicado, confuso, dei um migué no diabo. E aí o diabo pegou e disse assim, mas como assim? Aumenta a pressão, eu digo, duas coisas vão acontecer. Se eu morrer, Paulo diz que isso é lucro. E se eu não morrer, a Bíblia diz que quem morre é você. E aí surgiu aquela tag, morre diabo. Levante as mãos e diga, aumenta a pressão, Senhor. Deus chama pessoas que não fogem da pressão. Deus chama pessoas que não fogem do teste. Deus chama pessoas que querem enfrentar a luta. Diga, eu vou enfrentar a luta, pois eu sou o único soldado que já nasci para vencer. Repita comigo, o exército pode dar cabeçada, mas o nosso general nunca perdeu uma batalha. Qual é o nome dele? Jesus nunca perdeu uma guerra. Ninguém perde uma guerra, ser humano não foi criado para a guerra. A Gabi colocou no Twitter hoje uma sentença nossa. Eu sou o principal produto dos céus. Eu sou a principal obra-prima dos céus. O ser humano tem a identidade de Deus. O ser humano tem o Espírito de Deus. O ser humano tem o fogo de Deus. O ser humano está proibido de ser derrotado. O único ser humano que é derrotado não é o que é derrotado, é aquele que desiste. Quando você desiste, nem Deus pode ajudar você. Mas enquanto você é indesistível, nem o diabo pode derrotar você. Os maiores movimentos que aconteceram na humanidade, os maiores moveres que vieram sobre as civilizações, foram de pessoas que primeiro beijaram a lona, foram de pessoas que primeiro estiveram no fundo do poço, foram de pessoas que primeiro estiveram desistidas, pessoas que primeiro estiveram desenganadas, mas nunca perderam uma coisa, o quê? A fé interior, a coragem interior, aquela chama, meu nobre, que quando você vem ao mundo, Deus olha para você e diz, fogo. Que fogo é esse, Senhor? A consciência de ser humano, a imagem e semelhança de Deus, a obra da criação de Deus, a perfeição do amor de Deus, a perfeição do fogo de Deus. Olhe para mim, quando você está saindo do canal do nascimento, quando você está saindo do canal do parto, quando você está saindo do canal do útero, vem um anjo de fogo e diz, fogo para as nações, fogo para vencer, fogo para vencer, fogo para vencer. Apóstolo, eu nunca escutei isso, por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que as maiores revelações viriam nos últimos dias. Ele diz, tem muitas coisas para vos revelar, mas vocês ainda não estão prontos. Mas um dia no futuro, lá em 2012 em Porto Alegre, vai ter uma equipe de leão sendo treinada, que vai ter fome por avivamento, vai ter fome por revelação. E o que eu faço, Senhor? Naqueles dias o Espírito Santo se revelará, naqueles dias o Espírito Santo vos guiará toda a verdade. Aquilo que eu não posso vos revelar hoje, em 2012 o Espírito Santo vos revelará. Que fogo é esse? É o fogo de nunca desistir, é a vontade de viver, é a vontade de comer, de beber, de vestir, de morar, de possuir o melhor da terra. Isto não é cobiça, mas isto é ambição. Cobiça é pecaminoso, cobiça vem do inferno, mas ambição vem dos céus. O que é ambição? Está no hebraico em Gênesis capítulo 1. Cresçam, conquistem, multipliquem, prosperem, dominem o mundo, dominem as aves, dominem os animais, domine os peixes. É isso que está dentro de você. E Deus vai colocar fogo nisso hoje. Diga, eu recebo. Diga, eu sou a arma secreta de Deus para esse avivamento. Dá um aplauso grande para Jesus, por favor. Yes, yes, yes, yes. Quantos dizem aleluia? Então peça para Deus acelerar o tico e o teco. Peça para Deus acelerar os seus neurônios. E você vai poder captar tudo. Quantos dizem aleluia? Amém? Você já se auto-perguntou como você enxerga a sua vida? Eu antes de dormir, eu reciclo a minha mente. Eu antes de dormir, oro. leio o melhor livro que eu tenho, leio a Bíblia, escuto o melhor louvor, vejo o maior DVD de milagres, maior entrevista de Michael Jackson antes dele morrer. Perguntaram para ele, o que o senhor diria para a geração que acredita que o senhor foi um vencedor? Ele disse, estudem os melhores e vocês se tornarão melhor do que os melhores. Perguntaram para Mike Tyson, na época que ele já estava aposentado, venceu a todos, não tinha vencedor maior do que ele, não tinha guerreiro mais do que ele. Ele dizia, eu entro no ringue, como que você consegue derrubar as lendas do boxe no primeiro round? Ele disse, eu sou sobrevivente, eu vim das ruas, eu vim de baixo, eu sou negro, eu sou pobre. Quando eu piso no ringue, eu sei de uma coisa, eu não posso fracassar. Você tem o fogo de Deus, você não pode fracassar. Perguntaram para ele, como que você consegue derrubar lendas tão rapidamente? Ele disse, eles não sabem, mas eu tenho que vencer, custe o que custar. Deixa eu te dizer algo, se você não vencer, o diabo vai vencer. Deixa eu te dizer algo, se você não vencer, a doença vai vencer. Só existem um vencedor e um perdedor. Você tem que vencer, custe o que custar. Coloque a mão no seu peito e diga, você tem que vencer, custe o que custar. E no auge, quando ele já estava de cabelos brancos, se bem que ele usa a cabeça raspada, mas já tinha cans da sabedoria para isso, cabelo branco significa sabedoria de existência. Perguntaram, o que, que você diria para a geração que estuda você? E ele disse a mesma coisa que Michael Jackson. Ele disse, estude os melhores e depois quebre a cara deles todos. Você precisa aprender com os melhores, você precisa estudar os melhores, você precisa saber os melhores. Por quê? Porque aquilo vai sendo absorvido por você. Então você tem que parar no espelho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e falar para você mesmo o tema de hoje. Como eu vejo a minha vida? Eu vejo a minha vida infeliz? Eu vejo meu casamento infeliz? Eu vejo meu futuro infeliz? Eu vejo meu trabalho infeliz? Eu vejo as minhas finanças infelizes? Eu vejo a minha saúde infeliz? É isso que você terá. Mas depois desse treinamento, Deus está dando uma reviravolta no tique e no teco. Está multiplicando eles por mil, porque a Bíblia diz que o menor valerá por mil e que o menor valerá por uma poderosa nação. Deus está aumentando a tua capacidade mental. Deus está acelerando a tua mentalidade, porque Paulo disse, aquilo que tem na tua mente é aquilo que Deus vai transformar na tua vida. E você vai saber de uma coisa, você foi criado para viver o melhor. Levante a mão direita, que é a mão do pacto, grite comigo, eu nasci para o melhor, porque eu sou o melhor de Deus. Quantos querem saber o seu valor? Quantos querem saber o seu valor? O seu valor é simples. O diabo chegou para Deus e disse, quanto você pode pagar pelo pecador? E Deus disse, eu pago o melhor, eu pago o sangue do meu filho, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Vire para alguém com cara de profeta e diga assim, o teu valor é o valor do sangue do rei dos reis. Diga para mim que eu também preciso ouvir, meu brother. O teu valor é o valor do sangue do rei dos reis. Amém? Você vale pouco ou você vale muito? Ah, mas o meu pai rejeitou, a minha mãe rejeitou, meu irmão me rejeitou, minha família me rejeitou, meu casamento nunca deu certo. My God, é só problema na minha vida. Deixa eu te dizer algo, você só está vivo, sabe por quê? Porque o diabo te rejeitou. E sabe por que o diabo te rejeitou? Ele te queria mais do que qualquer pessoa. O diabo te ama mais do que qualquer pessoa. Estou usando uma ilustração, uma paráfrase, uma parábola, porque é o próximo ponto daqui. O diabo te ama mais do que qualquer pessoa, tanto que ele faz de tudo para levar você para morar com ele. Você já viu alguém que você odeia e você querer que more eternamente com ele? Então, você precisa entender uma coisa, o diabo não só te odeia, o diabo te ama. Ele te ama tanto que ele quer te levar para morar eternamente com ele. Mas o diabo te rejeitou, sabe por quê? Porque o amor de Deus é inimitável. O amor de Deus é inigualável, o amor de Deus é insubstituível, e o amor de Deus venceu o ódio do diabo, e o amor de Deus te comprou. Você vale o valor do amor de Deus. Meu Deus, eu não sei como é que ficam pessoas ainda que parece que comeram um sabão inteiro. Pelo menos lava a boca. Repita assim comigo, boca suja jamais terá alma limpa. Quantos recebem? Boca de profeta. Palavra de profeta. Você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente? Tal imagem é a sua metáfora de vida, é a visão da vida que você tem, consciente ou inconscientemente, é a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. Seu pensamento de vida influencia sua vida mais do que você percebe. O seu pensamento determina sua esperança, seu valor, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se. O que, que eu quero que você entenda disso? Que conforme o seu pensamento, não se preocupe com o meu suor, eu gosto, não fui na academia hoje, então aproveito aqui para acelerar não só o neurônio, mas também o metabolismo. E vou botando algumas coisas terra abaixo. Repita comigo: se eu cuidar do meu corpo vai cuidar de mim. Se eu não cuidar do meu corpo, agora não é nada, mas o dia que chega o decreto de falência dele, meu filho, não adianta correr para médico. Tem que dobrar os joelhos e clamar. Aí Deus vai dizer: mova-se. A única coisa que vem sem sacrifício, você já sabe, é o quê? O quê? Ah, acrescenta mais uma: fracasso e pneuzinhos. Tudo que a mulher odeia, e estou descobrindo que o homem mais ainda. Vire para alguém e diga: mexa-se. Ah, você acha que eu estou brincando? Nada na história das civilizações aconteceu fora de movimentos. Tudo que foi feito na humanidade sempre teve um título que superou todos os outros títulos. Sempre teve um nome que venceu os rótulos. Qual? Movimento. O movimento da liberação da mulher, o movimento do cabelo comprido, o movimento dos jovens para Jesus, o movimento da cura, o movimento do evangelismo, o movimento das grandes mentes, o movimento das grandes pesquisas. Nada acontece para quem está parado. Ó, chegou a quebrar o negócio, não se preocupe que aquilo não quebra. Nada acontece, pode conectar para mim por favor, Dani. Nada acontece para quem está parado. Você precisa se mover cada vez mais. Quando você se move, milagres vêm para você. Obrigado, filho. Amém? Então, por que que você tem que entender a questão da mente? Redobre a sua atenção. Porque conforme o seu pensamento será o resultado da sua vida. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para vencer. Eu vejo a vida dessas duas formas. Eu vejo a vida como uma festa, vejo a vida como uma aventura, porque a vida já é uma guerra demais para mim passar a vida amargurada, para mim passar a vida triste, para mim passar a vida infeliz, para mim passar a vida só comendo o que não presta. Obrigado, filho. Para mim passar a vida só com problemas. Então nós vamos entender hoje que conforme você vê a vida, você viverá a sua vida. E o que que nós estamos entendendo nesse ministério? Cantamos ontem. Qual foi a música que estreamos ontem? Tambores de guerra. Vire para alguém e diga: tambores de guerra. A música que nós cantamos ontem, tambores de guerra. Qual foi o principal tópico de ontem à noite? Todo gadita nasce para guerrear. Por quê? Porque quem guerreia, vence. Quem guerreia, prospera. Quem passa por lutas, vence inimigos. Quem é mais valioso para você? Um amigo ou um inimigo? Um inimigo. Sempre. Um amigo às vezes só te dá problema. Quer ver? Lá estava Holyfield na tribuna. Chegou um amigo de infância, vileiro, nada contra. Tira uma foto comigo. Tirou a concentração do cara e desceu. Chegou um inimigo, Mike Tyson, comeu a orelha dele. Comeu a orelha dele. Mas logo depois ele ficou tão brabo com isso que acertou uma direita no campeão e derrubou o campeão. O amigo subiu, tirou uma foto, tirou atenção. O inimigo subiu, comeu a orelha e depois que caiu deixou um cheque de 22 milhões e meio de dólares. Quem é que vale mais? O inimigo treina você para ter mais amigos. Quem não tem inimigos nunca terá amigos. O homem, o líder que mais teve e mais tem inimigos até hoje, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Mas alguém tem mais amigos do que ele? Ninguém. Porque ele disse: eu sou o amigo que você precisa. Quando você é amigo de Jesus Cristo, você terá muitos inimigos. Mas você está autorizado a vencer cada um deles. Diga: eu recebo. Redobre a sua atenção, por favor, porque eu estou terminando. Qual a sua visão da vida? Você pode estar baseando sua vida em uma metáfora ou um pensamento falho. para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá de contestar, responder o pensamento convencional e substituí-lo pela metáfora bíblica da vida. A Bíblia diz, ouça, não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Coloque a mãozinha na sua cabecinha para você gravar a lição. Repita assim comigo agora: mente, eu rejeito o modelo de vida do mundo, do pecador, e eu recebo paixão e treinamento para mudar a minha mente conforme a mente da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Repita comigo: a vontade de Deus é que eu ame tanto a Bíblia, é que eu estude tanto a Bíblia, é que eu conheça tanto a Bíblia, que a Bíblia seja a minha mente, que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas também seja a minha palavra. Quantos recebem? Como que Jesus Cristo venceu a Satanás? Palavra. 3 vezes Satanás chegou, e nas 3 vezes ele não disse: eu sou um poderoso homem de jejum e oração, eu estou 40 dias jejuando no monte do deserto, saia Satanás. Não, nas 3 tentações ele disse: está escrito, está escrito e está escrito. Levante a mão esquerda, que é a mão do juízo, e repita comigo: Satanás, está escrito, eu sou filho de Deus, retroceda, solta as minhas bênçãos, hoje, aqui, agora. Yes, dá um aplauso grande para o Senhor. Lá, pra, pá, pá, pá, pá. Repita comigo: quando eu conheço a Bíblia, Deus muda, aperfeiçoa, prospera tudo na minha vida. Tem que comer a Bíblia. Tem que comer a Bíblia. Aqui os filhos que andam comigo, os mais íntimos, os mais próximos, sabem que é a minha equipe, noite e dia, liga para mim, onde eu estou. Apóstolo, cadê a referência aquela? Cadê o versículo aquele? Cadê o tópico aquele? Onde é que está o endereço aquele? Onde é que fala mais ou menos isso? E eu digo decor, porque eu estudei toda a Bíblia inúmeras vezes, perdi as contas de joelhos. Até hoje eu leio a Bíblia ajoelhado, de joelhos, e leio em voz alta, porque eu estou recebendo, eu estou absorvendo de 3 formas, eu estou lendo, eu estou falando e eu estou ouvindo. Eu recebo numa leitura triplicado, então 4 vezes, uma leitura mais 3 vezes, 4 vezes, meu filho. Quando a palavra de Deus está em você, você está em Deus. Quando Deus está em você, você está nele, ele está em você, e o diabo perde. Aponte para você de novo, porque apontar para os outros é barbada. Aponte para você e diga assim: ei, você, você pode ter a vidinha dos seus sonhos. Para ser humilde, chamar de vidinha, porque vai ser uma vidona. Diga: eu recebo. Como que você tem essa vida? Bíblia. Diga: você é um bibliomaníaco a partir de hoje. Diga: você é um bibliopata a partir de hoje. Eu vou ser um dependente bíblico. Eu vou ser um maníaco pela Bíblia. Eu vou ser um psicopata pela Bíblia. Eu vou passar noite e dia com a Bíblia. Pode perguntar para a mulher da minha aliança, que não veio uma vez mais por causa do dentista, que eu estou repreendendo o diabo da vida dele. Eu vou para o banheiro com a Bíblia. Me tranco no banheiro com a Bíblia. Vou para a cozinha com a Bíblia, vou para a mesa com a Bíblia, vou para a cama com a Bíblia, vou para o carro com a Bíblia. Desde que eu vi os judeus assim lá no trânsito, orando e lendo a Bíblia, cada vez que parava a sinaleira, orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia, eu digo: meu Deus, eu preciso disso na minha vida. Vocês estiveram lá, viram como eles fazem isso. Aí eu perguntei para os rabinos: e por que que vocês fazem assim, meu Deus do céu? Cansa só de ver. Eles dizem: porque em Salmos diz: adorai ao Senhor com todo o vosso ser. E eu estou adorando o Senhor com os meus movimentos. Por isso que eles são os mais prósperos do mundo. Diga: eu vou adorar a Deus com todo o meu ser. E aí já aciona o metabolismo, meu filho. Tem crente que não pode ver elevador. Eu detesto elevador. Eu posso ser lá no 21º andar, eu vou de escada. Porque a maioria do meu tempo é sentado, meu filho. Então, quando eu posso, a pernas, para que te quero? E cada vez mais as minhas pernas estão saudáveis, sem varizes e cuidando de mim. Amém? Se você cuidar do seu corpo vai cuidar de você. Quantos dizem aleluia? Você fica aqui, não precisa mais cair daqui, porque eu preciso de você. Em nome de Jesus. Amém? E você sabia que isso funciona? Tudo que você faz em nome de Jesus funciona. Então, a Bíblia oferece, redobre a atenção, três metáforas. O que é uma metáfora? Ai, ai, ai, não me diga que eu estou ensinando e você não sabe. Repita comigo, uma metáfora é a visão, é o pensamento com que eu penso e vejo as coisas. Por exemplo, se eu sou irado, a minha metáfora é, todo mundo ao meu redor é irado. Se eu sou desconfiado, a minha metáfora é, todo mundo é desconfiado. Por isso que às vezes as pessoas chegam para mim com altos problemas de relacionamento. Eu só digo, vai te converter, mano. Hã? Por quê? Porque o problema de relacionamento está em você, meu nobre. Você só vê nas... Pegue isso, pelo amor de Deus, filhos, para nós não irmos para o inferno. A única esperança da igreja do Senhor Jesus Cristo é o fogo do avivamento. Sabe por que as igrejas não crescem por aí? Porque os crentes estão perdidos. Aí eles ganham uma pessoa e fazem a pessoa perdida duas vezes. My God, misericórdia. O meu relacionamento é por aquilo que eu sou. Se eu sou uma pessoa doce, todos serão dóceis ao meu lado. Se eu sou uma pessoa amável, todos serão amáveis. Pelo amor de Deus, pegue isso não só por teoria, pegue isso por prática. Tiago disse, não adianta só aprender, tem que praticar. Engraçado, gente. Pensa num vaso que tem problema, estão olhando para ele. Mas pensa num vaso que se dá bem com todo mundo. Até uns idiotas que me caluniam que nem louco por aí, quando me encontram me dão um beijinho, querem orar comigo, querem passar a mão no meu cabelo para ver se não é peruca. Mas você era careca, eu disse, é o Espírito Santo me ensinou que eu sou é filho de Deus. Mas você tinha quase 500 quilos, digamos, o Espírito Santo me ensinou que eu posso mudar tudo. E tem uma, mude de vida ou você vai me perder. Amém, meu filho? Metáfora é conforme você se vê. Metáfora é conforme você vê o mundo. Metáfora é aquilo que eu ensino noite e dia, que se você olhar no espelho é o que vai acontecer durante o dia. Então diga, eu sou o melhor de Deus. Diga, eu sou o melhor de Deus. Diga, eu sou um príncipe de Deus. Amém? A Bíblia nos dá três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, a vida é uma incumbência, a vida é uma atribuição. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos dois primeiros nesta segunda e o terceiro na próxima. Então vire para alguém e diga assim, não pode faltar segunda que vem. Yes? Por falar nisso, apóstolos e pastores, sábado às 14 horas temos reunião. Amém? Apóstolos e pastores, sábado às 14 horas temos reunião. Essa reunião está marcada já há dias. Há dias, foi uma reunião que nós adiamos lá porque não sei o quê. Mas a cabeça do Mike Peter, com todo respeito, ele está ouvindo lá pela rádio lá dentro. A cabeça do Mike, vai fazer reunião, feriado de carnaval, vai vir eu e ele na reunião. Sábado de carnaval, mas apóstolo, os pastores não pulam o carnaval, digo, nem eu, brother, mas por favor. Nós tivemos reunião antes, tivemos reunião depois, tivemos reunião durante. O que o senhor vai fazer com essa fita isolante? O senhor está querendo fechar a minha boca? É brincadeira. Amém, filhos? Então, sábado às 14 horas, nós vamos entrar aqui para dentro e vamos suar mesmo. Vamos suar mesmo, por quê? Porque quem sua no treinamento não sangra na batalha. Escreve isso, eu vou treinar cada vez mais. Porque eu vou vencer todos os meus inimigos. Quantos recebem? Valeu, Dani. Então, qual é a primeira visão que Deus... São só três. Então, pelo amor de Deus, se você não quiser honrar o ensino, pelo menos honre o suor do seu pai. Primeira visão que Deus tem para nós, essa é bárbara. Repita, a vida na terra é um teste. Mais forte, a vida na terra é um teste. Como estou aqui, é o que o crente mais conhece, eu não vou nem me demorar, tá bom? Só vire para alguém e diga assim, abra bem os seus ouvidos. Porque o seu milagre vem quando você ouve. Quem abriu bem os ouvidos? Os tímpanos? Essa metáfora de vida, qual é mesmo essa metáfora de vida? Ó, só duas pessoas prestando atenção. A vida na terra é um? A vida na terra é um teste. Essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, fé, obediência, amor, honestidade e lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar, testar, estourar, explodir, fogo quente, óleo fervendo, panela de pressão do chefe, se vê por toda a Bíblia. Quantos dizem amém? Vocês são crentes maravilhosos. Essas palavras ocorrem por mais de 200 vezes na Bíblia. Deus provou Abraão ao pedir-lhe que oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando ele teve de trabalhar outros tantos anos para obter Raquel, que era a mulher dos seus sonhos. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden. Davi foi em testes dados por Deus em diversas ocasiões, inclusive reprovado na maioria delas. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, tais como José, Ruth, Esther e Daniel. Amém? Deus fala quantas vezes na Bíblia sobre teste? Mais de 200 vezes. Veja bem, muitos falharam. Davi falhou com Batseba, mas José venceu com a esposa de Potifar. Quando Davi perde num teste, ele perde o reino. José, apóstolo Júlio, o senhor sabe isso também quanto eu, quando ele passa no teste, Deus entrega para ele uma nação. Então o teste que vem sobre você determina o nível de conquista que você terá. O teste que vem sobre você determina o nível de autoridade que você terá. Repita comigo: se eu passar no meu teste, Deus vai me entregar uma nação. Celebra, celebra enquanto eu coloco água no... Uau! Pensa num vaso que é apaixonado por música, sou idiota. Eu acho que quando eu nasci, o anjo do louvor me batizou 7 vezes na música. Eu não consigo fazer nada sobre música. Eu estava saindo e ele me puxou mais uma vez assim, mais som. Eu estava dizendo assim, mais música. Só esqueceu de uma coisa. O anjo estava com um problema, esqueceu de me dar o dom para cantar. Mas tudo bem, eu continuo me esforçando. Amém, amados? Eles colocam música lá e eu pego fogo aqui. A vida na terra é um? Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. O que que o teste faz? Manifesta e aperfeiçoa, desenvolve o meu caráter. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, problemas, sucessos, conflitos, enfermidades, decepções e até mesmo em relação ao clima. Diga amém. Diga aleluia. Diga assim: boquinha, nunca mais reclame do climinha, porque é um teste. Uau, você achou que eu ia só ficar lendo o livro aqui? É, até o clima é um teste para você. Por isso que Davi, muito sábio, disse o que nesse teste? Ele passou: este é o dia que o Senhor criou para mim viver, e eu me alegro nele. Amém? Repita comigo: tudo na minha vida, inclusive o calorão, é um teste. Uau, uau, uau, uau. Repita: boquinha, nunca mais reclame do climinha. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi largado no chão, ou quando é educado com um balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus vai aplicar, mas podemos prever alguns deles, baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas que não chegam, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentido. Repita comigo: tudo na minha vida, inclusive o milagre que não chega, a oração não atendida, é um teste, mas em tudo eu darei glória a Deus. Amém? Um grande sábio disse: nunca peça algo para alguém sem dizer por favor, e nunca entregue algo para alguém sem falar muito obrigado. Por quê? Porque as pessoas vão discernir quem você é e qual é a sua origem pelo seu comportamento. Quando você diz por favor e muito obrigado, você abre portas. Quando você diz por favor e muito obrigado, você também fecha portas. Como assim, apóstolo? Você abre portas com Deus e você fecha portas para o diabo. Então vire para alguém e diga por favor e muito obrigado. Uma das maiores formas de Deus nos provar na terra é no amor às pessoas. Vire para alguém e diga eu te amo. Que coisa linda o que Deus está fazendo nessa igreja. Quantos dizem amém? é irmão chamando irmão de amor, é irmã chamando irmã de amor, às vezes até os irmãos chamam as irmãs de amor, mas tudo bem, eu creio que é o amor ágape, que é o amor cristão, e alguns estão querendo casar mesmo, e está na hora desta igreja alguns desencalharem. Quantos dizem aleluia? Repita comigo: toda aliança, especialmente o casamento, gera prosperidade. Você quer prosperar? Casa com uma mulher bem trabalhadora, meu brother. Você vai ver que vai ser só vitória. Vire para alguém e diga: agora é só vitória, agora é só vitória. Coloquei essa música ontem, até quem estava brabo começou a chorar, varão. Impressionante como as pessoas são, não? Mas todo mundo precisa de vitória. Repita comigo: antes das 22 horas, o fogo da vitória vai entrar em mim. Amém? Uma das formas que Deus mais testa você: relacionamento com o próximo, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, relacionamento com os amigos. Eu e a mulher da minha aliança chegamos a um acordo de maturidade. É burrice a gente brigar entre nós. Está aí a tua esposa? Graças a Deus a minha... Opa, estou brincando. Vire para a tua esposa, ela deve estar me olhando pela internet. Vire para a tua esposa e diga assim: é burrice nós dois brigarmos. Vire para a tua esposa e diga assim: é burrice nós ficar uma semana brigadinho. Esses dias eu discuti com a minha esposa antes de dormir. Pensa em dois vasos que tem problema, brother. Ha! E pensa em dois vasos que são igualitos um ao outro, um mais bicudo que o outro. Quando vão se beijar tem que ser meio de lado, porque é um bico maior do que o outro. Pensa em dois vasos que, se fossem gêmeos, não seriam tão parecidos. Cheios de lutas, cheios de guerra. E ainda pedimos para Deus: aumenta a pressão, pai. Aumenta. Amém, filho? Porque Deus chama valente, Deus chama corajoso. E aí, tá, brigamos lá. Vamos dormir um de cada lado, um já fica na sala lendo a Bíblia, outro vai pro quarto fazer, que vai orar, porque não consegue. Nós conhecemos a Bíblia, campeão. A Bíblia diz que se o casal está brigado, é céus de bronze e tapete de ferro. Pedro falou que casal brigado, Deus não ouve oração. Não adianta orar, é só luta, é só prova, é só... Estou falando de teste. E aí eu fui orar lá, e Deus assim: filho, eu vou te falar uma coisa forte. Eu digo: mas eu fui forjado para isso. Deus me disse: você vai acordar endemoniadinho. Imagina, Deus, quem é que ouve a Deus? A Bíblia diz que os filhos dele ouvem a ele. Você ouve a Deus? Ah, eu achei que eu era meio ET, achei que só eu escutava a Deus. Deus chegou para mim e disse assim: filho, você vai acordar assim, ó, possuidinho, a imagem e semelhança do capetinha. Eu digo: meu pai, não me fala isso, o senhor sabe que eu endemoniado. Misericórdia, meu pai. É pior que Pedro, é facada na orelha, é todo mundo. E Deus disse assim: endemoniadinho. E eu disse: por que? Abre a Bíblia em Pedro, filho. Eu fui lá em Pedro e estava bem assim, ó. Quando o casal briga, céu de bronze e tapete de ferro. Eu disse: é, mas não está dizendo que eu sou endemoniado. E Deus disse assim: então vai lá em Filipenses, Efésios, o que é que diz lá? Não se tape o sol com a peneira, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Do grego, do hebraico e aramaico é assim: quem dorme irado acorda endemoniado. Eu dei-lhe um pulo da cama e fui pedir perdão para ela. Não espera que ele peça perdão primeiro. Não espere que ele peça desculpa primeiro. Eu me recordo que lá no início, eu acho que eu ainda estava treinando, sendo treinado pelo apóstolo Júlio, ou logo depois que eu passei para um outro treinamento, eu me recordo que eu já estava pregando em algumas igrejas, e eu tinha uma igreja grande para pregar no outro dia. E mais uma, lá no início, faz bastante tempo, daí você tem que me desculpar, tá? Não é sempre, mas é casal que não tem problema, é mentiroso, não é verdade? E aí eu tinha, mas pensa numa briga que tivemos eu e ela. E aí... fomos dormir, ela virou para um lado, eu para o outro, fiz as minhas orações de joelho, bem religioso, li a Bíblia, aquela coisa toda, e falava em língua, e só sentia um gelo na minha cabeça, nada de fogo. Aí deitei, digo: bom, vou continuar orando, porque Davi disse: ó Senhor, lembra-te de mim, envergonha os meus inimigos, pois não há noite que eu não encharque o meu travesseiro com lágrimas. E ali estava eu encharcando o travesseiro e disse: pai, humilha o diabo amanhã à noite quando eu abrir a boca para pregar. E Deus disse: só se tu humilhar ele hoje. Eu disse: como? Vira e pede perdão para tua mulher. Eu dei-lhe um pulo na cama, brother. Repita comigo: quando eu demoro para obedecer, eu demoro para receber o meu milagre. Vira aí para ela e dá um beijinho nela aí, maravilhoso. Mas segura a janta para mais tarde, tá? Quantos dizem aleluia? Um teste muito importante é verificar qual sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. Às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias experimentou esse teste. A Bíblia diz: Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial de sua vida, Deus deixou-o só para testar o seu caráter, revelar sua fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Redobre a atenção porque isso aqui é nobre. Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento de seu caráter. Cada dia é importante, cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência de Deus. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros você nem percebe, mas todos têm implicações, consequências eternas. Fui claro? Por que que você tem que valorizar o desenvolvimento do caráter no teste? Repita comigo, porque todo teste vai refletir na vida eterna, ou com o pai, ou com o inimigo. Ui! Pegou? Pegou a importância do teste? A importância do teste? Porque o teste, o menor que seja, um teste de calor, um teste de frio, um teste de relacionamento. Desculpe. Foi um dia de intensas reuniões hoje. Acabaram as férias, graças a Deus, não aguentava mais descansar. Então, a partir de hoje, começamos a acelerar um avivamento sem limites. Vamos comprar uma rádio nos próximos dias. E vamos tomar o planeta para Cristo. Amém? Com uma rádio só? Não. Deus disse, não por força nem por violência, mas pelo fogo do meu Espírito. Com um Espírito só, o Espírito Santo, nós vamos mudar o mundo. Quantos dizem eu recebo? A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida. Então, Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça, que o favor que Ele lhe concede para lidar com eles. A Bíblia diz: mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Amém? Então deixa de ser canalha. Não você, estou falando para quem está ali na internet. Deixa de ser bandido. Ai, a tentação foi mais forte. Ah, o diabo foi mais forte. Varão, pensa num vaso que anda no fio da navalha, é um profeta. Pensa num vaso que vive entre o bem e o mal, é um profeta. Deixa eu te dizer algo, você pode estar a ponto de cair morto, Deus vai te dar graça para você ressuscitar e ressuscitar todos os mortos do lado. Não tem desculpa, tem o quê? Falta de caráter. Agora, quando você sabe que você é testado para desenvolver o seu caráter, sabe o que que acontece? Deus manda fogo. Deus manda poder, Deus manda graça, Deus manda favor, Deus manda ajuda, Deus manda amigo, Deus manda amizade, Deus manda família, Deus abre os céus, Deus manda válvula de escape. Levante as duas mãos para cima e diga: Senhor, está na hora, me manda favor para passar nesta prova. Quantos dizem aleluia? Aleluia! Repita comigo, eu não posso ser derrotado. Repita comigo, eu vim de baixo. Eu vim da humildade. Repita comigo, eu vim da luta, da guerra. Repita comigo, eu vim da rua. Eu não posso ser derrotado. Eu vou derrubar todos os meus inimigos. Eu vou derrubar todos os gigantes. Meu Deus, eu não sei quanto a você, mas quando eu digo isso, eu sinto uma erupção interna. Receba fogo de Deus para derrotar os inimigos. Repita comigo, a boa notícia. Mais forte, a boa notícia é que Deus não quer o meu fracasso, mas Deus quer a minha vitória. Grite, agora é só vitória, agora é só vitória. Uau, uau, uau, se você soubesse o poder que tem isso. Amém? Cumpra-se a vossa palavra, seja feito conforme a vossa palavra. Muitos ficam pensando que é só coisa de Salomão do Antigo Testamento, aquela história do que sai da tua boca determina o que sai do céu, mas não. Ouça, no capítulo 11, Jesus Cristo, de Marcos, Jesus Cristo disse: e tudo que você falar será feito. Ah, vou repetir isso, você não entendeu. Jesus Cristo disse: e tudo que você falar será feito. E tudo que você falar será feito. E tudo que você falar será feito. E tudo que você falar será feito. Então coloque a mão na boca e diga assim: boca, só fale coisas divinas. Só fale coisas maravilhosas. Só fale coisas de Deus. Só fale coisas poderosas. Pois é isso que vai acontecer na sua vida. Amém? Em chamas é difícil de dar aula. A aula que era para me dar em 30 minutos já vai fazer uma hora e eu não consigo parar. Por isso que eu vou passar essa tarefa de dar aula para outros. Eu só quero profetizar. Quantos dizem aleluia? Mandekobakata makandobla somenebia subarabaxandarabakaya. Eu não sei, meu filho, eu nunca consigo ficar de boca fechada. É, mas diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Vai chamar a vovozinha de tolo, não eu, brother. Quem tem que calar a boca é o tolo. Para tolo eu não sirvo, muito para contrário. Eu fui chamado para ser profeta. Então, se eu sou profeta e não sou tolo, eu tenho que abrir o bocão. O que que Deus quer de você? Que você saiba que a vida é um teste. E que você saiba que Ele já deu vitória para você em todos os testes. Toda vez que você passa em um teste, redobre sua atenção. Deus toma conhecimento e faz plano para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos aos que o amam. Amém? Aponte para você de novo e diga: nunca desista na frente de um teste. Aponte para você e diga: persevere na frente do teste. Lute na frente do teste. Vença na frente do teste. Diga para você mesmo: isso funciona, meu filho. Às vezes eu estou no fundo do poço e eu me lembro dessas coisas aqui e eu já recebo um fogo na hora e já pego aquela cordinha que foi lançada para Jeremias, que nem o Akiva disse, e subo para fora. Quantos dizem uau? Vire para alguém e diga: Deus está mandando uma corda para você. Uau, uau, uau, uau. Qual é o segredo para vencer no teste? Primeiro, saber que tudo na vida é um teste. Segundo, saber que Deus quer que você passe no teste. E terceiro, saber que você não pode desistir no teste. Amém? Quando a coisa apertar, o azeite ficar quente, saiba, é um teste. Segundo, e aí eu termino, a vida na terra é uma incumbência de confiança. Essa dói. Escreva: a vida na terra é uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamento e recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na terra. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são de Deus. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante nosso breve período na terra. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade dele antes que você chegasse. Amém? Por que que eu dei a minha Hilux? Porque ela nunca foi minha. Por que que eu dei a minha casa? Porque ela nunca foi minha. Por que que eu dei o meu terreno? Porque ele nunca foi meu. Por que que eu dou tudo que eu tenho? Porque nada é meu, eu sou mordomo. Eu aprendi que quanto mais eu dou, vire para alguém e diga: quanto mais você dá, complete. Vire para outra pessoa e diga: quanto mais você dá, mais você recebe. Se você não dá, brother, esquece. Como é que o judeu diz para prosperar? Doar até doer. Repita: eu devo doar até que doa. Não foi isso que Cristo fez? Amém? Lembre-se, nada na terra é seu. Tudo na terra é de Deus. E Deus empresta para você para um teste.